sofisticada organização criminosa dividida em setores de atuação que se estruturou profissionalmente para a prática de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta, além das mais diversas formas de fraude. Na fogueira da indústria, mundo se queima de fruto. Mercadoria mais valia, de noite e dia descaminha. Tô me devendo um dinheiro, o branco do Brasil é banco. Vida estrangeiro, sem preconceito, caricatura brasileiro. Quanto que vale meu terreiro? A casa toda é muito dinheiro. Fizeram o afro-brasileiro, 70 pro Pantex, pro Pentágono, os Bush. Vende canhão pro mundo e faz guerra. Lá na zona preparam os esquemas, o nó problema. Balanga Base impõe fronteiras. Olha de cima o privilégio de quem domina. Cá na colina eu conversei com Carolina, Carol Madrinha. Do outro lado, fita minha, Zambê, Zambá, ilumina. Pequenina que brilha, um grão de sol. Pequenina que brilha, um grão de sol. Cabeça estupra o planeta desenhando vítimas. Veda a verdade decretando a mentira. Vive distorção, mata pela cobiça e vende a ilusão de um beco sem saída. Enquanto tio Patinhas nada na sua piscina, tanta informação afoga nossas vidas. Inundados de lama por toda a avenida, procissão do ponto, hipocrisia em cada esquina. O sacrifício é local, colorindo toda a terra. Lucro transnacional dissimula, mas gera guerra. É natural e abusar é normal. Estelionato é normal, impunidade é o que impera. O sistema do globo garante missão cumprida. Opulência vira colosso, penúria é eterna. Vira fábula, novela vira notícia. O reality show é o assunto do dia. O estado é segurança, todo negócio da China. Indiferença, perseverança, cava em bronze. Xenofobia, ricudicando renda, terrorizando o dia a dia. Empacotando perigo como uma nova mercadoria. O sacrifício é local, colorindo toda a terra. Lucro transnacional, dissimula, mas gera guerra. É natural e abusar é normal. Estelionato é normal, impunidade é o que impera. Permitiriam a prática dos crimes de corrupção. Quando meu filho nasceu, faz perto do que eu entreguei as minhas memórias. E dizem que tomou meu anjo de céu. O ano inteiro da tua nova história. Quando esse filho cresceu, entrando tudo que foi meu. A revolta constante, que eu venho no comum. A riqueza que nunca nunca lhe ofereceu. Agora é rei, mesmo tem dinheiro bom. Pele escura, como vejado. As exigências do louco já, esse é meu lugar. Pele escura, como vejado. Pai, filho, avô. Herdeiros da mesma dor. No país diversificado, culturalmente tendenciado. Vivendo onipresente, o homem negro apagado das mentes daqueles que querem dessa democracia aparente. Tudo pode pegar ginga, leva pra Nizinga. Canta, gira, vira, prata, cai a torre. Fica brasa, casa infame, filhos de Babel. Para lá é só papel. Explosiva, fidelidade, o mau plano que é da realeza. Descontrole e incerteza, as verdinhas tudo vê em quem confia. De Abraão a Rockefeller, testemunha, mão no mundo. Filhos basto, vagabundo. Centro espírita no cu do fundo. Monetária insolúvel, o dinheiro, papel sujo. Venha green. Ouvir histórias de Saci e Curumi. Ouvir histórias de Saci e Curumi.